Bom dia, aqui é a Bárbara, Filhos, Desafios e Ministério. E hoje a gente vai dar sequência à leitura do livro Desafio de Amar para os Pais, com o capítulo 22, O Amor Respeita a Autoridade. Ouça o seu pai que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Provérbios 23, 22. Poucas coisas são mais agradáveis em uma criança do que ver o que ela respeita e submete à autoridade de forma genuína. Como presta atenção em seus mestres, segue as instruções de seus treinadores, é educado com os adultos. Talvez mais do que tudo, é agradável ver como olham nos olhos de seus pais com respeito e amorosa obediência. Há um mandamento fundamental na Bíblia, dirigido especificamente aos filhos: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Efésios 6, 1 a 3, Colossenses 3, 20. Porém, melhor do que simplesmente ajudá-las a serem agradáveis, Deus prometeu recompensar até o fim da vida aqueles que honram seus pais. E a tarefa do amor é ajudar seus filhos a entender essa verdade vital. Dos 10 mandamentos que Moisés trouxe do monte, Deus distinguiu o quinto: honra teu pai e tua mãe, dando-lhe talvez seu apoio e motivação mais ressoante, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Efésios 6, 2, 3. Algo especial acontece quando os filhos reconhecem a importância fundamental da estrutura de autoridade estabelecida por Deus. Contribui para a sua sensação geral de bem-estar. Além disso, permite que eles recebam mais confiança, liberdade e bênção vindas de seus pais, gerando também a bênção de Deus. Por esse motivo, o amor almeja desesperadamente isso para os nossos filhos, não só para nos facilitar a vida, mas também para permitir-lhe caminhar toda a vida debaixo do favor de Deus. Ao contrário, muitos jovens sofrem tragédias como resultado da rebelião contra seus pais. É irônico que aqueles que se queixam mais sobre a dor e a disfunção de suas vidas costumam ser os mesmos que resistiram ao conselho de seus pais através dos anos. Fingiram não ouvir suas palavras e agora vivem com as consequências. O que acontece com seus filhos em casa os seguirá por todas as partes. Ao ensinar-lhe a falar com respeito, obedecer sem se queixar e se esforçar quando estão sozinhos da mesma maneira que quando são supervisionados, prepara-os para honrar as suas autoridades futuras e a ganhar o seu favor. E o importante, os ensina a obedecerem mais rápido a Deus quando ele falar e revelar seus planos maravilhosos. Não, seus filhos não farão tudo com perfeição. Nós também não fazemos, mas precisamos ajudá-los a compreender que Deus, em sua perfeição, usa autoridades imperfeitas para concluir sua perfeita vontade. A Bíblia ensina que toda autoridade provém dele, e não importa se são familiares, funcionários de governo, líderes da igreja ou patrões, nossas autoridades foram estabelecidas para representar seu governo, protetor e orientador sobre nós. Romanos 13, 1 a 4. Ao menos que essas autoridades nos peçam para pecar, temos que honrar a Deus ao honrar essas pessoas e suas instruções. Podemos discordar e apelar com respeito diante de uma determinada decisão, mas não devemos manter a resistência contra elas. Deus valoriza tanta autoridade que fez o tópico frequente de seu ensino em toda a Bíblia. No Antigo Testamento, os filhos de Israel que feriam ou amaldiçoavam seus pais obtinham o mesmo castigo que os assassinos ou blasfemadores. Êxodo 21, 15 a 17. Depois da vinda de Cristo, Deus continuou instruindo os cristãos a se destacarem por respeitar os que tinham posições de liderança, ainda que fossem pessoas impiedosas e cruéis. Enquanto o mundo se esquiva das autoridades indiferentes, os seguidores de Cristo devem caracterizar-se pelo seu respeito contínuo. Jesus disse: se alguém forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Mateus 5, 41. A Bíblia ensina: sujeite-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. 1 Pedro 2,18. Deus nos diz que temos que orar por todos que exercem autoridade sobre nós. 1 Timóteo 2, 1-2. Respeitá-los, honrá-los, servi-los, orar por eles, inclusive pelos que se aproveitam de sua superioridade. Ui! A disposição do cristão de cumprir suas obrigações, além do que é esperado, coloca o foco de atenção no que o poder e o amor de Cristo puseram em seu coração. Seus filhos precisarão que aprender em casa sobre a sabedoria de humilhar-se diante da autoridade. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Ensina a palavra para que as autoridades possam cumprir suas responsabilidades com alegria e sem se queixar. Hebreus 13, 17. Agora, pergunte-se se acaso seus filhos veem uma atitude de respeito pela autoridade quando passa perto de um policial, quando fala sobre a liderança do governo, quando comenta sobre seu chefe, quando o pastor toma uma decisão que você não entende completamente, quando interage com seus próprios pais e tem que atender às suas necessidades na velhice. Não, nós só temos que vigiar o nosso tom, mas também o coração. Antes de resistirmos à autoridade de alguém, temos consciência de que foi Deus quem a colocou em uma posição de liderança sobre nós? Estamos orando por ela? Preocupa-nos seu bem-estar e sua alma? Queremos que veja a luz de Jesus em nós? Se desejamos que nossos filhos vivam com as bênçãos do respeito à autoridade parental, o amor nos chama a dar exemplo e mostrar o caminho. Vamos ao desafio de hoje sobre a autoridade. Reflita sobre suas atitudes a respeito da autoridade sobre você. Se o Senhor te mostra algum erro em seu coração, confesse-o e peça perdão. E depois peça ao Senhor que te ajude a ensinar a seus filhos a respeitar toda a autoridade, inclusive a sua. Ponto para refletir hoje. O que te revelou o Senhor e qual foi a sua resposta? Amém, bom dia e até amanhã com mais um desafio.